008, confirme quantas milhas já faz, sir? Gente, aguarde coordenação. Novembro, confirme a prova para o destino, é que você tem visto lá de peso. Autorizado, direto destino, copiado, estimado de pouso, não é mais sem cuidado. Reposta no ataque foi ótima para ingresso. Marinhão 08 informa o teto aproximado de 500 pés, decolagem para pistão no 7, com restrição de 600 pés de teto. Condições de decolagem do 35? ONU, ONU 0 grau, 04 nós. Guardião 08, autorizado ingresso pista ao back track, reporte na cabeceira 35, alinhado e pronto. Guardião 08, pronto, cópia? Utilizado, Peritiba, decola 35, curva à esquerda no perfil dessa correção, curva à direita no perfil da saída Momo, apoia direto. Nível 100, após a colagem, transfere controle Salvador em 120.8, transponder padrão. Salvador 04, pela descrição do seu guia, chegada da Metlono para o 050. Região 08, com o fechamento correto, reposta alinhada e pronto. Guardião 08, foi solicitado pelo Centro Recife a modificar o transponder para 5200. Confirma estimado, o tempo estimado de voo. 5200, tempo de voo. Uma hora? Sim. Sim. Ajuste de altímetro 021. Decolagem 08. Decolagem 08, decolagem autorizada, cabeceira 35, vento 100 graus, 04 mais. Decolagem autorizada, guardião 08. Guardião 08, decolar 223, chame patrulha em Salvador em 120, decima 8, no voo. 208, grata. Salvador, Guardião 08, segunda 35, da telefone. Guardião 08, turma 3100, Rio Sérgio Amélia. Para alumbre 100. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 2796, consigo responder a chamada. 5200, conforme a instrução da Polícia. Você já viu ele já na rota? Afirmativo. Confirme o ponto de modificação. 7 milhas fora do destino. Quanto é 27 milhas? 27 milhas, 27 milhas. Copiado, assim que possível, estimado de pouso. Autorizado o ILS-FC, aposta estabilizada, ajuste 1021. Tchau 08, confirma a previsão para o destino. A recepção na rota, a previsão para o destino é 3200. A gente vai tirar o destino, agora está na estimada de pouso. Agora direto de cima, guarda um minuto. Alternativa e o POB. Alternativa Petrolina, o POB 06. 06, Petrolina, copiado. Ela está 109. Azul 2796, decolado 228, chame controle Salvador em 120, decima 8. Copy. Centurion 208-2796. Boa tarde. Lama 372, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizando a alinhar e manter no zero, bom, 372. 279, bom dia, contato radar, tudo bem, via, saída Conde para o nível de voo 170. Conde, acendendo para 170, 2796. Patango, Oscar, pagou, contactado 6 mil, depois foi coral, serviço radar terminado, chame o controle e eu, faço o controle, veio 0, décima 1. Isso mantendo o nível de voo 080, via chegada Golf. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 080 graus, 05 nós. Decolagem 1-0, voo 1-3-7-2. Quatro, quatro, quatro, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, decolados 3-2, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, grato, bom dia, voo no 372. Bom dia, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1372, Bucajambo, Aracaju, cruza 3300. Fecha 372, via saída Puca, se solta no nível 370 de lá, é o 372. Via Puca 370, gol 1372. Terça via para 4.3, registro 021. Via 4.1, 021, 034. 090, controle. Lado de posição. Quatro no solo 36, libera direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. Solo 319, 4204, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 0, 80 graus, 06 nós. Alinhar e decolar da 1-0, o bom 1-0 na 4-5. 2-5-2-5-4-5, bom dia, gol 1-3-7-2. Meio contrário. Aqui do azul. 095, decolar 840, chame controle em Salvador em 120, dispa 8, no voo. 208, bom dia. Controle, voltar 95, decolou a 4. 095, está vendo o 095, contato a radar de decolagem, via saída Araburuno. A sessão número 360, de baixo. Direto 360 de Araburuno, voo 1095. Chame Centro Recife, ano 2025, caso negativo, 1,25, decimal 4,5, guardião 1,8. Guardião 1,8, 4,5. 4299, condições de alinhar e decolar sem parada? Azul 4299, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 030 graus, 049, sem parada. Sim, decolagem sem parada, Azul 4299. 31, no Correio Bom Dia, sua aí, identificação. Demais sobre vigilância, 631, cruzando nível 160, descida até 4.000 pés, ajuste na 021. Está molhada, mas com a condição de frenagem boa. Tem que tirar só a informação, obrigada. De nada. Bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento variável 039, de altímetro 1021. Salvador, 3179, bom dia. Doutor, são 3179. Sim. Você falou, amigo. Tudo conforme autorizado. Sete-nove, curva 8506, insensato nível 370, via saída São Bruno, tá 3179. Ok, São Bruno, confere posição, tá 3179, nível 340, final, correto? Correto, tá 3179. Patango Romeu Vitor Hotel, ajuste altímetro 1021, reporte no ponto de espera da Oscar. Tá, Romeu, tá, Oscar, tá, o rapaz tá bem, o Romeu Vitor Hotel? Reporte no ponto de espera da Oscar. Código 2171, acione identificação. Patango Romeu Vitor Hotel autorizado, ingresso Chuma 7, reporte em linha do próximo. 9, vai passar a posição letra, cruzando 180, chama o 7 Recife, em 125 decimal 1, e caso negativo, 128 decimal 35. Brasil, confere 251, 2835, centro Maratã, 3179. Cruzando nível 170, descida até 4 mil pés, está a 7 milhas de Alagoinhas. Permanece sob vigilância da via chegando à ponte. Vai cumprir o perfil da chegada. Controle, hoje também a 3, turno 1, após o pelo desse dia, por ILS. Eu já subi para 2.7, registro no 021, autorizado em ILS, conforme estabilizado na final do procedimento. Onda 021, DSG, reporte estabilizado, hoje também a 3 ou não. Patango Romeu Vitor Hotel, decolado ao 05, chame controlador da frequência 120, decimal 80. 120, decimal 80. João Salvador, Romeu Vitor Hotel. Romeu o quê? Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, foi possível, controle. Decolou na árvore, senhor. Decolou na direita. Senhor, transpõe. Romeu Vitor Hotel, 147. Esse é o Romeu Vitor Hotel, via saída da árvore. A sensação de ter um nível 080, está excelente, vai ter uma carta. Sim, senhor. Via saída da água, a sensação de ter um nível 080. Tem conhecimento da instrução da carta. Sim, senhor, vai entrar até o. Fecha. Estabilizou no X-ray 1063 no 3 no 1, passou a posição zona, curva 2300 pés, continua a aproximação. Chega tudo, por favor. 1 no 8, 3, 9, 9, 5. 1 no 8, 3, 9, 9, 5, 3, 0, 3. Autorizado posto, estou no zero, vento 360 graus 03 nós, hoje de altímetro no 021. 1021, hoje na 63 do nono, ele pouso no zero. O Romeu do Hotel, confirme se autoriza a subida para o 080, senhor? Alô? Autorizada a linha e manter pistão no zero. Autorizada a linha e manter no zero, bem apresentado. Controle de forma 3021-2 confirme as condições da pista. Ah, pista 085, ao vivo, 3021. Plano modificado aos 1-0, autorizado direto com pista visual, estimado de público com pista. Está presente, autorizado com pista, estimado mais da presente, uma hora, senhor. 1-3-1-0-7. 3-1-2, autorizada com a latitude 0, vento calmo, 0-2-2. Livre decolagem então, no 0800. Decolador 012, chame o controle instalador na frequência 120.087. 2-0, espera, 1-3-1-0-2-1. Deixe permanência no 021, informe o localizador. Comandando o localizador, voo 2-1-7-1. Controle instalador, bom dia, 6-3-1-2, 1-3-1-2. Via 302, via 6 da Poca, suba para o nível 350, via 302. Via Poca até o 350, via 310. Ative 350. 1230, a 6 milhas de Cabo Verde, só identificação. Sol 2171, estabilizado, ILS-XC, Campo Aviso. 2 milhas para uma sala externa, cruzador 2010, complete o ILS e chame a torre Salvador. Frequência 1189. Torre 1895, 2171. Pai Salvador, é o gol 2171, ILS-XC, pista no zero. Gol 2171, bom dia, tráfego avançado, autorizado, gol sistema 0, tempo calmo. GG altímetro 1021. Sempre pousando no zero, gol 2171.